Bola recuperada pelo Galo. Jairo Campos. Jairo Campos para Evandro. Renan Oliveira aberto lá pela direita. Pediu, preferiu para Obina no comando. Três em cima do Obina. Opa! Se livrou da marcação. Tocou para Coelho. Liberdade. Renan Oliveira foi para o fundo. Cruzou. Vai sair o gol! Balançou a rede, é gol! Olha o corpo festejando, olha a galera vibrando. Balançou a rede, é gol! 17 minutos do segundo tempo, Fabiano de novo, de cabeça, um belo gol, outra jogada esfuziante de Renan Oliveira, que realmente está totalmente demais nesta tarde e noite. Fabiano é demais, hein? Ele é totalmente demais, está liquidada a fatura no Mineirão. 4 para o Atlético, 0 para a Caldense, Henrique Silva. Pois é, Auri, o Renan mais uma vez justificando por que foi escolhido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Uma jogada que começou nos pés do Coelho, o Coelho rolou para o Renan, ele cruzou na cabeça do Fabiano e o Fabiano escorou para o fundo do gol, fazendo o seu segundo gol na partida e o quarto do Atlético. O Fabiano, ele enriqueceu o placar no Mineirão. Agora Galo 4, Caldense 0.